Fecheiro 35, capítulo 109. Alguns dias antes de ele regressar a Nápoles, houve dois episódios particularmente desagradáveis. Uma tarde, a Adele telefonou-me, também ela muito satisfeita com o meu trabalho. Disse-me que enviasse o texto à editora imediatamente. Podia fazer-se um pequeno livro para ser publicado ao mesmo tempo que a edição francesa. Ou, se não se fosse a tempo, logo a seguir. Falei disso ao jantar num tom indiferente e Nino fez-me muitos elogios e disse às meninas: Vocês têm uma mãe excepcional. Depois virou-se para Pietro: Tu leste? Não tive tempo. É melhor que não leias. Porquê? Não é coisa para ti. Porquê? É demasiado inteligente. O que queres dizer? Que és menos inteligente do que Helena. E riu-se. Pietro não disse nada. Nino insistiu. Ofendeste-te? Queria que ele reagisse, para humilhá-lo mais uma vez. Mas Pietro levantou-se da mesa e disse: Desculpem, tenho de ir trabalhar. Murmurei: Acaba de comer. Ele não respondeu. Estávamos a jantar na sala, que era ampla. A princípio pareceu de facto que ele ia atravessá-la para se ir fechar no escritório. Mas deu meia volta, sentou-se no sofá e ligou a televisão, levantando muito o som. O clima era insuportável. Numa questão de poucos dias, tudo se complicara e eu senti-me muito infeliz. Baixas um pouco? Pedi-lhe. Respondeu simplesmente: Não. Nino deu uma risadinha, acabou de comer, ajudou-me a levantar a mesa. Na cozinha, disse-lhe. Desculpa-o, o Pietro trabalha muito e dorme pouco. Retorquiu com um impulso de raiva. Como consegues suportá-lo? Olhei para a porta alarmada. Ainda bem que o som da televisão estava alto. Sinto estima por ele, respondi. E como Nino insistia em ajudar-me a lavar a louça, acrescentei: Sai daqui, por favor, senão atrapalhas-me. O outro episódio foi ainda mais desagradável, embora decisivo. Eu não sabia o que é que ele de facto pretendia. Já andava desejosa de que aqueles dias terminassem depressa. Queria voltar aos hábitos familiares, acompanhar a saída do meu livrinho. Mas, por outro lado, gostava de entrar no quarto de Nino de manhã, de arrumar a desordem que ele ali deixava, fazer-lhe a cama, cozinhar pensando que à noite ele jantava connosco. E angustiava-me que tudo isso estivesse quase a acabar. A certas horas da tarde sentia-me louca. Tinha a impressão de que a casa estava vazia, apesar das crianças. Eu própria me esvaziava. Não sentia interesse pelo texto que escrevera. Apercebia-me da sua superficialidade. Perdia a confiança no entusiasmo de Maria Rosa, de Adele, da editora francesa, da italiana. Pensava: Assim que ele se for embora, tudo deixará de fazer sentido. Encontrava-me nesse estado, a vida passava por mim como uma insuportável sensação de perda. Quando Pietro voltou da universidade, particularmente carrancudo, estávamos à espera dele para jantar. Nino chegara, havia cerca de meia hora, mas fora logo sequestrado pelas crianças. Perguntei-lhe com gentileza: Aconteceu alguma coisa? Disparou. Nunca mais me tragas para casa gente lá dos teus lados. Gelei. Pensei que se referisse a Nino. E Nino, que apareceu seguido por Dedé e Elsa, também deve ter pensado a mesma coisa, pois olhou-o com um sorrisinho provocador, como se à espera de uma cena. Mas Pietro estava a pensar noutra coisa. Disse no seu tom de desprezo, o tom que sabia usar bem quando estava convencido de estar em causa princípios fundamentais e se sentia chamado a defendê-los. Hoje voltaram a aparecer os polícias e disseram-me nomes, mostraram-me fotografias. Soltei um suspiro de alívio. Sabia que depois de ele não ter querido retirar a queixa contra o estudante que lhe apontara uma arma, mais do que o desprezo de muitos jovens militantes e não poucos professores, lhe custavam as visitas da polícia que o tratava como um colaborador. Julguei que estivesse tão sorumbático por essa razão e interrompi-o com raiva. A culpa é tua. Não devias ter procedido daquela forma. Eu disse-te. Agora nunca mais te vês livres deles. Nino intrometeu-se e perguntou a Pietro com um ar trucista: quem é que tu denunciaste? Pietro nem se virou para ele. Estava zangado comigo. Era comigo que queria discutir. Disse-me: fiz o que era preciso na altura. E hoje também devia ter feito o que era preciso. Mas calei-me, porque tu estás metida nisso. Nesse momento compreendi que o problema não eram os polícias, mas algo que soubera por eles. Murmurei: e o que tenho eu com isso? A voz alterou-se-lhe. O Pasquale e a Nádia não são teus amigos? Repeti estupidamente. O Pasquale e a Nádia? Os polícias mostraram-me fotografias de terroristas e entre elas estavam as deles. Não reagi, fiquei sem palavras. Então aquilo que eu imaginara era verdade. Pietro acabava de me confirmar. Durante segundos voltaram-me as imagens de Pasquale a descarregar a pistola sobre Gino, a disparar para as pernas de Filippo, enquanto Nádia, não Lila, subia as escadas, batia à porta de Bruno, entrava e disparava-lhe para a cara. Terrível! Mas naquele momento o tom de Pietro pareceu-me despropositado, como se se servisse daquela notícia para me pôr em dificuldades aos olhos de Nino, para iniciar uma discussão que eu não queria ter. Com efeito, Nino voltou a meter-se na conversa, continuando a ridicularizá-lo. Quer dizer que és informador da polícia? É isso? Denuncias os camaradas? E o teu pai sabe? E a tua mãe? E a tua irmã? Balbuciei baixinho. Vamos jantar. Mas disse logo a Nino, desdramatizando com graça, também para evitar que ele continuasse a picar Pietro, chamando à baila a família dele. Para com isso, qual informador? Depois contei por alto que havia algum tempo Pasquale Peluso me viera visitar. Que talvez se lembrasse dele, um fulano lá do bairro, bom rapaz, e que as voltas da vida o tinham juntado a Nádia. Dela lembrava-se, evidentemente, a filha da Galiani, ela mesmo. E ali calei-me. Porque Nino já se estava a rir. Exclamou: a Nádia! Essa é demais, a Nádia! E dirigiu-se de novo a Pietro, em tom ainda mais trucista. Só tu e um par de polícias idiotas é que podiam pensar que a Nádia Galiani está na luta armada. Coisa de loucos! A Nádia, a pessoa melhor e mais gentil que eu alguma vez conheci. A que ponto chegamos em Itália? Vamos comer, anda daí. A defesa da ordem instituída por agora pode passar sem ti. E foi para a mesa, chamando Dedê e Elsa. E eu comecei a servir, convencida de que Pietro ia juntar-se a nós. Mas ele não apareceu. Pensei que tivesse ido lavar as mãos, que estava a demorar-se para se acalmar, e sentei-me no meu lugar. Estava agitada. Esperava ter um serão tranquilo, um final sereno para aquele convívio. Mas ele não vinha e as miúdas já estavam a comer. Nino agora também parecia perplexo. Começa, disse-lhe, vai arrefecer. Só se tu também comeres. Hesitei. Se calhar devia ir ver como estava o meu marido, o que estava a fazer, se se acalmara. Mas não me apetecia. O comportamento dele irritava-me. Por que não guardara para si aquela cena dos polícias? Habitualmente era o que fazia em relação às suas coisas. Nunca me contava nada. Porque me falara daquela maneira na presença de Nino. Nunca mais me tragas para casa gente lá dos teus lados. Que urgência havia em divulgar aquele assunto? Podia esperar. Podia desabafar depois, quando estivéssemos fechados no nosso quarto. Estava zangado comigo, a questão era essa. Queria estragar-me o serão. Estava-se nas tintas para tudo o que eu fazia e que eu queria. Começámos a jantar. Comemos os quatro. O primeiro prato, o segundo prato e depois a sobremesa que eu fizera. Pietro não apareceu. Nessa altura fiquei furiosa. Pietro não queria comer? Muito bem que não comesse. Com certeza não tinha fome. Não queria que o importunássemos? Ótimo. A casa era grande e sem ele não haveria tensões. Para já, parecia claro que o problema não era o facto de duas pessoas que apareceram uma única vez em nossa casa figurarem entre os suspeitos de participarem em grupos armados. O problema era que ele não tinha uma inteligência suficientemente rápida, que não era capaz de reagir às provocações de outros homens, que sofria com isso e ficava zangado comigo. Mas eu quero lá saber de ti e das tuas limitações. Levanto a mesa depois, disse em voz alta, como se desse uma ordem a mim mesma, à minha confusão. Depois liguei a televisão e instalei-me no sofá com Nino e com as minhas filhas. Passou muito tempo, era enervante. Sentia que Nino estava embaraçado e ao mesmo tempo divertido. Vou chamar o papá, disse Dedê, que depois de encher a barriga estava apreensiva com Pietro. Vai, disse-lhe. Voltou quase em bicos de pés. Segredou-me ao ouvido. Meteu-se na cama, está a dormir. Nino também ouviu. Disse: Amanhã vou-me embora. Acabaste o trabalho? Não. Fica ainda. Não posso. O Pietro é boa pessoa. Ainda o defendes? Defendê-lo do quê? De quem? Não percebi. Estive quase a zangar-me também com ele. Capítulo 110. As meninas adormeceram em frente da televisão. Levei-as para a cama. Quando voltei, Nino já ali não estava, já se fecharam no quarto. Deprimida, levantei a mesa, lavei a louça. Parvoíce pedir-lhe que ficasse. Era melhor que se fosse embora. Por outro lado, como suportaria aquela tristeza sem ele? Gostava que pelo menos se fosse embora com a promessa de voltar, mais dia menos dia. Queria que ele dormisse de novo na minha casa, que tomássemos o pequeno almoço juntos de manhã e comêssemos à mesma mesa à noite, que falasse disto e daquilo no seu tom divertido, que me ouvisse quando eu queria dar forma a uma ideia. Que respeitasse sempre todas as minhas palavras, que comigo nunca fizesse uso da ironia, do sarcasmo. Todavia tive de admitir que, se a situação se deteriorara tão depressa, tornando impossível o convívio, a culpa era dele. Pietro afeiçoara-se a ele. Gostava de o ver por casa, apreciava a amizade que nascera. Porque é que Nino sentira a necessidade de o magoar? De o humilhar, de lhe retirar a autoridade. Tirei a maquilhagem, lavei-me, vesti a camisa de noite, fechei a porta de casa com o cadeado e a corrente, apaguei o gás, baixei as persianas todas, apaguei as luzes. Espreitei as meninas. Esperei que Pietro não estivesse a fingir que dormia, que não estivesse à minha espera para discutir. Olhei para a mesinha de cabeceira, tinha tomado o tranquilizante. Estava ferrado. Enterneceu-me. Beijei-o na face. Que pessoa imprevisível. Inteligente e estúpido. Sensível e obtuso. Corajoso e vil. Culto e ignorante. Bem educado e grosseiro. Um airota falhado. Emperrara pelo caminho. Nino tão seguro de si, tão determinado. Poderia desencravá-lo? Ajudá-lo a ser melhor? Voltei a perguntar-me por que razão aquela amizade nascente se transformara em hostilidade num sentido único. E dessa vez pareceu-me compreender. Nino quisera ajudar-me a ver o meu marido como ele realmente era. Convencera-se de que eu tinha dele uma imagem idealizada à qual me acomodara. Tanto no aspecto sentimental como no intelectual. Quisera revelar-me a inconsistência que havia por trás do jovem titular de uma cátedra, do autor de uma tese de licenciatura que se tornara um livro muito apreciado, do estudioso que há muito tempo trabalhava numa nova publicação que deveria consolidar o seu prestígio. Era como se naqueles últimos dias não tivesse feito outra coisa senão gritar-me. Vives com um homem banal. Fizeste duas filhas com um tipo que é uma nulidade. O seu plano era libertar-me, desvalorizando-o, restituir-me a mim própria, demolindo-o a ele. Mas ao fazê-lo dera-se conta de que se oferecer aos meus olhos, quer quisesse, quer não, como o modelo viril alternativo? Essa pergunta fez-me zangar. Nino fora imprudente. Lançara a confusão para o seio de uma situação que, para mim, constituía o único equilíbrio possível. Por que lançara a desordem, sem ao menos me consultar? Quem é que lhe pedira que me abrisse os olhos, que me salvasse? O que é que o fizera concluir que eu tinha essa necessidade? Pensava que podia fazer o que queria, com a minha vida de casada, com a minha responsabilidade de mãe? Com que fim? Onde pensava que ia parar? Ele, disse para mim, é que precisa de aclarar as ideias. Não lhe interessa a nossa amizade? As férias estão à porta. Eu irei para Via Reggio. Ele disse que irá para Capri, para casa dos sogros. Temos de esperar até ao fim das férias para nos voltarmos a ver. Mas porquê? Agora, durante o verão, seria possível consolidar a relação entre as nossas famílias. Podia telefonar a Eleonora, convidá-la, a ela, ao marido e ao filho, para passarem uns dias connosco, em Via Reggio. E gostaria, por minha vez, de ser convidada a ir a Capri, onde nunca estive, com Dedé, Elsa e Pietro. Mas mesmo que isso não aconteça, por que não havemos de nos escrever, trocar ideias, títulos de livros, falar dos nossos projetos de trabalho? Não consegui sossegar. Nino errara. Se de facto me estimava, teria de fazer com que tudo regressasse ao ponto de partida. Tinha de reconquistar a simpatia e a amizade de Pietro. O meu marido não exigia mais nada. Estava mesmo convencido de que me fazia bem, provocando aquelas tensões? Não, não. Tinha de falar com ele, de lhe dizer que era uma asneira tratar Pietro daquela maneira. Levantei-me da cama com cuidado. Saí do quarto. Atravessei o corredor descalça. Bati à porta de Nino. Esperei um pouco. Entrei. O quarto estava escuro. Decidiste-te? Ouvi-o dizer. Estremeci. Não me perguntei. Decidi-me a quê? Soube apenas que ele tinha razão. Decidira-me. Desenfiei à pressa a camisa de noite. Estendi-me ao lado dele, apesar do calor. Capítulo 111. Voltei para a minha cama por volta das 4 da manhã. O meu marido sobressaltou-se, murmurou a dormir. O que se passa? Disse-lhe em tom perentório. Dorme. E ele aquietou-se. Sentia-me atordoada. Estava feliz por aquilo que acontecera. Mas por mais que me esforçasse, não conseguia compenetrar-me disso no interior da minha situação, no interior daquilo que eu era, naquela casa, em Florença. Parecia-me que tudo entre mim e Nino ocorrera no bairro, enquanto os pais dele se mudavam e Melina atirava objetos pela janela e gritava, dilacerada pelo sofrimento, ou em Ischia, quando fomos passear de mãos dadas, ou naquela noite em Milão, depois do encontro na livraria, quando ele me defendera do crítico feroz. Isso deu-me durante algum tempo um sentimento de irresponsabilidade, talvez mesmo de inocência, como se a amiga de Lila, a mulher de Pietro, a mãe de Dedé e de Elsa, não tivessem nada a ver com a menina, rapariga, mulher que amava Nino e que finalmente possuíra. Sentia a marca das suas mãos e dos beijos em todo o meu corpo. O desejo de prazer não queria aplacar-se. Os pensamentos eram: o dia ainda vem longe. O que faço eu aqui? Volto para junto dele outra vez. Depois adormeci. Reabri os olhos num sobressalto. Havia luz no quarto. O que é que eu fizera? Aqui mesmo, na minha casa. Que maluquice! Agora Pietro ia acordar. Agora iam acordar as minhas filhas. Tinha de preparar o pequeno almoço. Nino ia dizer-nos adeus, ia voltar para Nápoles, para a mulher e para o filho. Eu voltaria a ser eu. Levantei-me, tomei um duche demorado, sequei o cabelo, maquilhei-me muito bem, vesti um vestido alegre, como se fosse sair. Claro, eu e Nino tínhamos jurado no coração da noite que nunca mais nos perderíamos um ao outro, que arranjaríamos maneira de continuarmos a amar-nos. Mas como e quando? Por que razão havia ele de voltar a procurar-me? Tudo aquilo que podia acontecer entre nós já acontecera. O resto eram só complicações. Basta. Pus a mesa com cuidado para o pequeno almoço. Queria que ele ficasse com uma bonita imagem daquela permanência, da casa, dos objetos habituais, de mim. Pietro apareceu desgrenhado em pijama. Onde é que tens de ir? De parte nenhuma. Olhou-me perplexo. Nunca acontecia eu arranjar-me tão bem assim que nos levantávamos. Estás muito bem? Não porque tenhas contribuído para isso. Foi até à janela. Olhou para fora, depois murmurou. Estava muito cansado ontem à noite. E também muito mal criado. Vou pedir-lhe desculpa. Primeiro que tudo, devias pedir desculpa a mim. Desculpa. Ele vai-se embora hoje. Dedê espreitou à porta descalça. Fui-lhe buscar os chinelos e acordei Elsa, que, como de costume, ainda de olhos fechados, me cobriu de beijos. Que belo cheiro que ela tinha, era tão fofinha. Sim, disse para mim, aconteceu. Ainda bem, podia nunca ter acontecido. Mas agora tenho de ter disciplina. Telefonar a Maria Rosa, para saber notícias de França. Falar com a Adele. Ir pessoalmente à editora para perceber o que tencionam fazer com o meu livrinho. Se acreditam nisso a sério ou se só querem contentar a minha sogra. Depois ouvi ruído no corredor. Era Nino. Perdi a cabeça com os sinais da sua presença. Ainda ali estava, por pouco tempo. Esquivei-me ao abraço da menina, disse-lhe: desculpa, Elsa, a mamãe já volta. E pirei-me. Nino estava a sair do quarto, ensonado. Empurrei para a casa de banho e fechei a porta. Beijámo-nos. Perdi de novo a consciência do lugar e da hora. Eu própria me espantei de quanto o desejava. Era boa a esconder as coisas. Estreitámo-nos com uma fúria como eu nunca conhecera, como se os corpos batessem um contra o outro com a intenção de se romperem. O prazer, portanto, era isto: quebrar-me-nos, misturar-me-nos, deixar de saber o que era meu e o que era dele. Mesmo que Pietro ali aparecesse, mesmo que ali aparecessem as meninas, não conseguiriam reconhecer-nos. Sussurrei-lhe na boca: fica mais tempo. Não posso. Então volta, jura que voltas. Sim. E telefona-me. Sim. Diz-me que não te esqueces de mim. Diz-me que não me deixas. Diz-me que me amas. Amo-te. Repete. Amo-te. Jura que não é mentira. Juro.